0, ponto. Puxa 263-13, a linha da cola, pistão 1-0, vento 130 graus, 1-2 mais. A linha da cola 1-0. Segundo 5 da Trip, desço para 2.000 pés, B21, pro Aditona, livre elétrico. Está presente, voa Dona até 2.000, Trip 5, 5. Salvador, boa noite, 3178, informação Inter. Boa noite, 3178, identifique, chegada Mar e desça 050. Boa noite. 208, obrigado, boa noite. De Salvador, boa noite, Oxalé 6313, a saída da El, cruzando 2000. 6313, contato radar, Tubal 360, saída da El, Prodileda, após 2000 pés. Prodileda, 6313, cruza 2000, obrigado. Salvador, muito boa noite, Xenéa 6224 com a Índia. 6224, boa noite, identifique, chegada Aman, desça 060. Hospital, descendo 060 na Aman, do Xenéa 6224. Torre Rio 5972. Prossiga. Você já tem, por favor, a nossa subida? Negativo, só um minuto. Deixa eu. Já escuta? Prossiga. Saída será da El, Leda Eudes. Autorização, eu tenho mais 5 minutos, no máximo. Muito obrigada, tá acreditando aqui. Obrigada. Oi, boa noite, São 3305. São 3305, informação do curso Alfa, ajuste 1021, no pronto cópia. São 3305 para Recife, autorizado nível 330 via Abruisk 58, decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle Salvador 120.8, aciona 5055, TAM 3305. TAM 3305 autorizado para Recife nível 330, Abruisk 58, decolagem da pista 1-0 com a esquerda. Da Puca, transição Caju, controle 120.8, transporte 5055, TAM 3305. TAM 3305 correto, chame pronto para pushback, chamamento. Sim, 3305. Número 4, 230, nós, Web. Eu vou 4235, pronto, copy. Eu vou 4235 para Confins, autorizado nível 360, decolagem pistão na zero com primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, Upper Zulu 16, controle Salvador 120.8, aciona 5056, azul 4235. Azul 4235, chame pronto para pushback, seu nome. São 3178, desce para 2000 pés, 1021, livre LS X-ray. 2000 pés, 1021, livre X-ray, TAM 3178. Passa acima, baixar, travado, 55 na senha da trip, tem um catalista. 5515, chame torre no 8316, boa noite. Boa noite, obrigado, parabéns pelo trabalho. Boa noite, torre, é o trip 5505, passou cima, baixar travado. Boa noite, trip 5505, livre pouso, pistão na zero, vento 140 graus, 12 nós. Ah, ciente. Obrigado. Oh, confirmação, direção? 140. 140, com 12 nós, trip 5505. Na 6303, chame Recife 1251, na oferta 3325. Confira, por gentileza, por 6303. Recife 1251, alternativa 13325. 251, 3325, obrigado, boa semana. Confirmado, quanto é que está no mesmo? 3305 no mesmo. 3305, autorizado, chame táxi. Trip 5515, solo aos 03, livrando à direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Livrando à direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. 5515, obrigado, senhorita. Com 48 a bordo, 3 horas e 50, ao Fernando Galeão. 1074, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1021. 1021, via Índia Alfa, para o ponto de espera, reportamento. Voo 1074. Azul 4235, vai aguardar um pouquinho, aproximadamente 2 minutos para início do pushback. Desça para 4000, peça com 1021. 4000, 1021, 1909, web. Dan 3178, chame Torre Salvador, no noite, principal meia. 186, Dan 3178, boa noite. No meia, para sequenciamento, curva agora à esquerda, pro A10, limitado pelo localizador. Pro A10, limita o lock, web. Torre Salvador da 3178, na final do ILS X-Ray da 10, trem baixado e travado. Então 3178, livre voo de pistão 10, vento 140 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, então 3178. Fox Juliette, Salvador, contato radar afastado 71 milhas. Vai prosseguir em condições visuais. Proa do da ilha de Taparica, reporte para descida. Toda possibilidade, desça ao 090, proa de Mari. Regra de voo modificada agora o 0107, Charlie Fox Juliette. Para o táxi 3305, com 3305, alterna na 605, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1021. Voltar 3305, ele está aqui, Pátio 1, Índia Alfa, com espera, reporta pronto e o ajuste 1021. Salvo 4235 na escuta. Vai aguardar a passagem do Airbus 320 da TAM na retaguarda e após tem livre pushback, azul 4235. Localizador, direita 060, desça para 2000 pés. Proa 620, descendo 2000, web 716. Bom, 074, ali mantenho no zero. Ali mantenho, bom, 074. 31 78, sala 08, táxi via Alfa Juliette, remota 14 do pátio 1. Alfa Juliette, remota 14, TAM 31 78, está ligando agora aqui à direita. Gente. Luma 074, livre decolagem, vento 130 graus, 10 nós. TAM 3305, ali mantendo zero. Complete a LS, aguarde transferência para a torre. Aguarda, Web. Oxiné 6224, sua LS visual 4 pista. Ah, estabilizado em LS, visual, Oxiné 6224. O gate está passando do normalmente, chame torre na noite, Rispão Meia. Boa noite. Exatinho, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Oxiné 6224, passando torre, estabilizado. Oxiné 6224, mantenha a aproximação, aguarde pistão 0 livre. 1074, decola 10, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 208, muito obrigado. Controle 1074. 1074, contato radar, subo 360, saída da EL. 360 da EL. Livre decolagem, vento 130 graus, 12 nós. Livre decolagem, tá 330. Azul 4235, táxi de alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto. Ajuste 1021. Oceané 6224, livre pouso, pistão 10, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, Oceané 6224. T305 decolou 12, controle 119, decimal, confirmando 120, decimal 8, controle, uma boa noite. Confirmando 108 para o TAM 3305. Controle, boa noite, o TAM 3305. 3305, contato radar, subo 330, saída PUCA. 330 PUCA, o TAM 3305. Mike 716, passando Duna Chame Turno no 836. 186, boa noite, Web 716. Ah, Salvador, boa noite, WebJet 5716, em aproximação para 1-0. WebJet 5716, mantém a aproximação, aguarde pistão 1-0 livre. Aguarda, Web. Oceanair 6224, follow aos 1-4, agilize na medida do possível liberação, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Via Alfa, mantenha antes da Juliette, 6224. Quatro, dois, três, cinco, livre decolagem, pistão no zero, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Controle, possibilidade de voar Aruda, presente para o 3305? 3305, Aru já fica na área do centro, você pode voar Jamo. Entendi, obrigado. WebJet 5716, livre pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-2 nós. Livre pouso, Web. 13325. 125, 13325, obrigado. Azul 4235, decola 16, controle 120, Lissima 8, bom dia. 208, boa noite, 4235. Salvador, boa noite, Azul 4235, livra 1600 na Dael Leda. 4235, contato radar, Tubal 360, saída Dael, na presente pode voar Leda. Daniel da presente Leda, azul 4235. Oceanair 6224, ingressa via Juliette, gate 01. Juliette pro 01, Oceanair 6224. Jet 5716, solo aos 18. Táxi via Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette para 10, é bem. 5716, obrigado. Sierra Tango Delta. Sierra Tango Delta, muito boa noite. Identifique, chegada mar e vai descer ao nível 070. 070, zero, Mário. É, poderia a proa de Duna pra gente, transporte de Tango? Autorizado, proa de Duna, o Sierra Tango Delta. Sim, proa de Duna, Sierra Tango Delta. 305, chame Centro Recife, 2685. 1265, da 3605, boa noite. Charlie Fox Juliet, Salvador. Charlie Fox Juliet. Ok, tem um Mitsubishi à sua retaguarda, 8 milhas, com a velocidade superior à sua. Vou dar um vetorzinho pro seu abrir espaço mesmo e tá com o transporte de ferro, ok? Ok, sem problema. Vamos lá então, curva à esquerda pro A10, limitado pelo localizador, Charlie Fox Juliet. Desça para 3 mil pés com 1021. Esquerda, 090, 3 mil pés, 1021.